Fecheiro 35, página 309, capítulo 31. Aquiles estava de pé no cimo do monte, observando os vultos negros a moverem-se no campo de batalha de Troia. Não consegue distinguir os diferentes rostos e formas. A carga sobre Troia faz lembrar uma maré a subir. O refulgir das espadas e das armaduras assemelha-se às escamas de peixe batidas pelo sol. Como Pátroclo previra, os gregos estão a derrotar os troianos. Em breve, ele irá voltar e Agamemnon pôr-se-á de joelhos e serão de novo felizes. Mas há nele um entorpecimento que não lhe permite sentir nada disso. O campo onde reina a agitação é como o rosto de uma górgona que o transforma lentamente em pedra. As serpentes contorcem-se incessantemente dentro dos seus olhos, reunindo-se num nó escuro na base de Troia. Um rei ou um príncipe caiu e eles estão a lutar pelo corpo. Quem será? Põe a mão em Pala sobre os olhos, mas nada mais é revelado. Pátroclo poderá contar-lhe. Vê a coisa desfeita em pedaços. Homens avançam pela praia em direção ao acampamento. Ulisses a cochear ao lado dos outros reis. Menelau traz qualquer coisa nos braços. Um pé pendurado, manchado de erva. Caracóis de cabelo desgrenhado saem da mortalha improvisada. Agora o torpor é uma bênção. Que dure pelo menos alguns instantes. Depois é o descalabro. Ele deita a mão à espada para cortar a garganta. Só quando se apercebe de que a mão está vazia, se recorda de que deu a espada. Antíloco agarra-lhe nos pulsos e começam todos a falar. Tudo o que ele vê é o pano manchado de sangue. Com um rugido, empurra Antíloco e derruba Menelau. Cai em cima do corpo. A consciência do sucedido invade-o, cortando-lhe a respiração. Ouve-se um grito, depois outro e mais outro. Arranca punhados de cabelo, madeixas douradas caem sobre o cadáver ensanguentado. Pátroclo, diz ele, Pátroclo, Pátroclo, vezes sem conta, até não ser mais do que um som. Algures, Ulisses está ajoelhado a insistir em comida e bebida. Uma raiva feroz invade Aquiles, que quase o mata mesmo ali. Mas teria de me largar e não consegue fazê-lo. Aperta-me com tanta força que sinto as batidas débeis no seu peito, como as asas de uma borboleta. Um eco, o último resquício de espírito ainda ligado ao meu corpo. Um tormento. Briseida corre até junto de nós, com o rosto contorcido. Curva-se sobre o corpo, com os seus belos olhos escuros a verterem a água morna como chuva de verão. Cobre o rosto com as mãos e chora. Aquiles não olha para ela, nem sequer a vê. Põe-se de pé. Quem fez isto? A sua voz é tremenda, rouca e enfraquecida. Foi Heitor, responde Menelau. Aquiles pega na sua gigantesca lança de freixo e tenta libertar-se dos braços que o prendem. Ulisses agarra-o pelos ombros e diz: amanhã. Ele foi para dentro da cidade. Amanhã. Ouve-me, Pelida. Amanhã podes matá-lo. Juro-te. Agora tens de comer e descansar. Aquiles chora. Embala-me. Não come nem profere uma palavra que não seja o meu nome. Vejo o seu rosto como se fosse através da água, como um peixe vê o sol. As lágrimas caem, mas eu não posso enxugá-las. Agora é este o meu elemento, a semivida dos espíritos não sepultados. A mãe dele chega. Ouço-a. O som das vagas a desfazerem-se na praia. Se sentia repugnância por mim enquanto eu estava vivo, pior será descobrir o meu cadáver nos braços do filho. Está morto, diz ela, na sua voz neutra. Heitor vai morrer, respondeu, amanhã. Não tens armadura. Não preciso dela. Tenho os lábios arrepanhados devido ao esforço de falar. Ela estende a mão, pálida e fria, para afastar de mim as mãos do filho. Foi ele o culpado disto, diz ela. Não me toques. Tétis recua e fica a vê-lo embalar-me nos seus braços. Vou trazer-te uma armadura, diz ela. E as coisas continuam assim, incessantemente. A pálida tende a abrir-se, os rostos hesitantes. Fénix, Automedonte ou Macaon. Por fim, Ulisses. Agamemnon veio ver-te e devolver a rapariga. Aquiles não diz. Ela já voltou. Talvez não saiba. Os dois homens enfrentam-se à luz trêmula da fogueira. Agamemnon aclara a voz. Está na altura de esquecer a divergência entre nós. Venho trazer-te a rapariga, Aquiles, ilesa e de boa saúde. Faz uma pausa, como se estivesse à espera de um impulso de gratidão. Mas a única resposta é o silêncio. Em boa verdade, um Deus deve ter-nos desapossado do bom senso para criar entre nós uma tão grande discórdia. Mas agora isso acabou e somos de novo aliados. Estas últimas palavras são proferidas em voz alta, para todos os presentes ouvirem. Aquiles não responde. Está a imaginar-se a matar a Heitor. Isso é tudo o que o mantém de pé. Agamemnon hesita. Ouvi dizer que vais combater amanhã, príncipe Aquiles? Sim. A rapidez da resposta fala-os sobressaltarem-se. Ótimo. Essa é uma boa notícia. Agamemnon espera mais alguns instantes. E depois disso, vais continuar a combater? Se o desejares, respondeu Aquiles, tanto me faz. Dentro em breve vou morrer. Os homens presentes entreolham-se. Agamemnon recompõe-se. Bem, então a questão entre nós está resolvida. Volta-se para partir, mas detém-se. A notícia da morte de Pátroclo entristeceu-me. Hoje ele combateu com bravura. Ouviste dizer que matou Sarpedon? Os olhos de Aquiles erguem-se. Estão mortiços e raiados de sangue. Só queria que ele vos tivesse deixado morrer a todos. Agamemnon fica demasiado chocado para responder. Ulisses aproxima-se em silêncio. Vamos deixar-te chorar a tua dor, príncipe Aquiles. Briseida está ajoelhada junto do meu corpo. Trouxe água e um pano e lava-me a pele suja de sangue e terra. As mãos dela são suaves, como se estivesse a lavar um bebê e não um morto. Aquiles abre a tenda e os olhos de ambos encontram-se sobre o meu corpo. Afasta-te dele, diz Aquiles. Já estou quase a acabar. Ele não merece estar assim sujo. Não quero que as tuas mãos lhe toquem. Ela fita-o com olhos penetrantes, marejados de lágrimas. Pensas que és o único que o amava? Sai daqui, vai-te embora. Preocupas-te mais com ele depois de morto do que em vida, diz ela com amargura. Como pudeste deixá-lo ir? Sabias que ele não era capaz de combater. Aquiles grita e faz uma taça em estilhaços. Sai! Briseida não vacila. Mata-me. Isso não irá trazê-lo de volta. Ele valia 10, iguais a ti, 10, e enviaste-o para a morte. O som que ele emite quase não é humano. Tentei detê-lo. Disse-lhe que não saísse da praia. Foste tu que o forçaste a ir. Briseida avança um passo na sua direção. Ele combateu para te salvar, a ti e ao teu precioso nome, porque não suportava ver-te sofrer. Aquiles enterra o rosto nas mãos. Mas ela não se detém. Nunca o mereceste. Não percebo como é que ele alguma vez te amou. Só te preocupas contigo. O olhar de Aquiles ergue-se para enfrentar o dela. Briseida está com medo, mas não recua. Espero que Heitor te mate. Julgas que eu não desejo o mesmo? Pergunta ele, com as palavras a arranharem-lhe a garganta. Ele chora enquanto me levanta para me deitar na sua cama. O meu corpo afunda-se. Está calor dentro da tenda e o cheiro não tardará a sentir-se. Ele não parece importar-se. Durante toda a noite abraça-me e aperta as minhas mãos frias contra os lábios. De madrugada, a mãe dele regressa com um escudo, uma espada e um peitoral, acabados de fazer, de bronze que ainda está quente. Fica a vê-lo armar-se e não tenta falar com ele. Aquiles não fica à espera dos mirmidões nem de Automedonte. Atravessa a praia a correr e passa pelos gregos que saíram para ver. Estes pegam em armas e seguem-no. Não querem perder o que se vai passar. Heitor! Grita ele. Heitor! Rompe as fileiras dos troianos que avançam, despedaçando peitos e rostos, marcando-os com o meteor da sua fúria. E já ali não está quando os seus corpos caem por terra. A erva rala devido a 10 anos de guerra. Bebe o sangue precioso de príncipes e reis. Heitor, porém, esquiva-se, circulando entre carros e homens, com a sorte dos deuses. Ninguém o acusa de cobardia pelo facto de fugir. Se for apanhado, não irá sobreviver. Tem posta a armadura de Aquiles, o inconfundível peitoral, com a fênix que apanhou ao lado do meu cadáver. Os homens ficam de olhos fixos quando ambos passam. Quase parece que Aquiles se está a perseguir a si próprio. Ofegante, Heitor corre em direção ao Escamandro, o rio mais largo de Troia, cuja água cintila, cor de ouro claro, devido às pedras do leito do rio, a rocha amarela que celebrizou Troia. Agora as águas revoltas não estão douradas, mas lamacentas, vermelhas, atulhadas de corpos e armaduras. Heitor mergulha e nada, com os braços a cortar elmos e corpos que rolam. Alcança a outra margem. De um salto, Aquiles segue-o. Uma figura ergue-se do rio para lhe barrar o caminho. Água suja corre-lhe dos músculos dos ombros e da barba negra. É mais alto do que o mais alto dos mortais e dilatado e vigoroso como os riachos na primavera. Ama Troia e o seu povo. No verão vertem vinho para lhe oferecerem sacrifício e lançam à água grinaldas que ficam a flutuar no rio. O mais piedoso de todos é Heitor, príncipe de Troia. O rosto de Aquiles está salpicado de sangue. Não vais impedir-me de o alcançar. Escamandro, o deus do rio, ergue um bastão grosso, grande como um tronco de árvore. Não precisa de lâmina. Bastaria uma pancada para partir ossos e pescoços. Aquiles só tem uma espada. As lanças perderam-se enterradas em corpos. Ele vale a tua vida? Pergunta ao deus. Não, por favor, mas não tenho voz para falar. Aquiles entra no rio e ergue a espada. Com mãos tão grandes como o tronco de um homem, o deus do rio faz oscilar o bastão. Aquiles encolhe-se e em seguida rola para a frente, sobre o assobio de um segundo golpe. Recupera o equilíbrio e ataca, visando o peito desprotegido do deus. Com facilidade, quase descontraído, o deus desvia-se. A ponta da espada deixa-o ileso, o que nunca aconteceu até então. O deus ataca. O golpe que desfere obriga Aquiles a recuar sobre os despojos que cobrem o rio. Escamandro usa o bastão como se fosse um martelo. Grandes arcos de espuma erguem-se do ponto onde se abate na superfície do rio. De cada vez, Aquiles tem de dar um salto para se desviar. As águas não parecem arrastá-lo como aos outros homens. A espada de Aquiles refulge, mais rápida do que o pensamento. Mas ele não consegue atingir o deus. Escamandro apara cada golpe com o seu bastão vigoroso, forçando-o a ser mais rápido e depois mais rápido ainda. O Deus é velho, velho como o de gelo que corre das montanhas, e é astuto. Conheceu cada luta travada naquelas planícies e não há nada que seja novidade para ele. Aquiles começa a abrandar, esgotado pelo esforço de suster a força do Deus apenas com o delgado gume de metal. Lascas de madeira voam quando as armas se encontram, mas o bastão é tão grosso como uma das pernas de Escamandro. Não há esperança de que quebre. O Deus começou a sorrir ao ver quantas vezes o homem procura esquivar-se em vez de aparar os seus golpes. Inexoravelmente, continua a atacar. O rosto de Aquiles está contorcido devido ao esforço e à concentração. Está a lutar no limite extremo das suas forças. No fim de contas, não é um Deus. Vejo-o recompor-se, preparar um ataque final, desesperado. Dá início à arremetida, com a espada direita à cabeça do Deus. Durante uma fração de segundo, Escamandro tem de se inclinar para trás, a fim de a evitar. É desse momento que Aquiles precisa. Vejo os seus músculos tensos para aquele derradeiro lance, e ele salta. Pela primeira vez, em toda a sua vida, não é suficientemente rápido. O Deus apara o golpe e desvia-o violentamente. Aquiles cambaleia. O desequilíbrio é tão ligeiro que quase não me dou conta dele, mas o Deus vê-o. Nesse intervalo, arremete malévolo e vitorioso, na minúscula fração de tempo durante a qual ele se desequilibra. O pau abate-se, descrevendo uma curva mortífera. Ele devia ter previsto. Eu devia ter sabido. Aqueles pés nunca tinham vacilado, nem uma vez, desde que eu os conhecia. Se tinha ocorrido um erro, não tivera lugar ali, nos ossos delicados e na planta dos pés curva. Aquiles tinha mordido o anzol com a imperfeição humana. E o Deus aproveitara a oportunidade. Quando Escamandro investe, forma-se uma abertura e Aquiles desfere a espada na sua direção. Um corte floresce no flanco do Deus e o rio torna-se de novo dourado, tingido com um licor que brota do seu senhor. Escamandro não vai morrer, mas irá afastar-se, a cochear, enfraquecido e cansado, até às montanhas e à nascente das suas águas, para estancar a ferida e recuperar forças. Mergulha no rio e desaparece. Aquiles respira a custo e tem o rosto manchado de suor, mas não faz uma pausa. Heitor! Grita. E a perseguição recomeça. Algures, o Deus murmura. Ele derrotou um de nós. Que acontecerá se atacar a cidade? Troia não deve cair ainda. E eu penso, não receis por Troia. É apenas Heitor que ele quer. Heitor, e só Heitor. Quando Heitor morrer, ele irá parar. Na base das altas muralhas de Troia, há um pequeno bosque, onde existe um loureiro tortuoso e sagrado. É aí que, por fim, Heitor para de correr. Sob os seus ramos, os dois homens enfrentam-se. Um deles é moreno. Tem os pés semelhantes a raízes bem enterradas no solo. Tem um peitoral e um elmo dourados e cnémides polidas. A armadura servia-me bem, mas ele é mais alto e mais corpulento. No pescoço, o metal não se ajusta à pele. O rosto do outro homem está tão contorcido que é quase irreconhecível. Ainda tem a roupa úmida da luta que travou no rio. Ergue a espada cinzento clara. Não, suplico-lhe. É a sua própria morte que transporta. O seu próprio sangue que irá verter. Ele não me ouve. Os olhos de Heitor estão dilatados, mas ele não irá correr mais. Concede-me o que te peço, suplica. Entrega o meu corpo à minha família depois de me matares. Aquiles emite um som sufocado. Não há acordos entre leões e homens. Vou matar-te e comer a tua carne crua. A ponta da sua lança voa num turbilhão escuro, brilhante como a estrela da tarde, para alcançar a zona desprotegida no pescoço de Heitor. Aquiles regressa à tenda onde o meu corpo o aguarda. Está vermelhíssimo, de um vermelho ferrugem, até aos cotovelos, joelhos, pescoço, como se tivesse estado a nadar nas vastas câmaras sombrias de um coração, de onde tivesse saído havia pouco, ainda a gotejar. Arrasta atrás de si o corpo de Heitor, com uma correia de couro passada pelos calcanhares furados. A barba, bem aparada, está suja de terra e tem o rosto negro de poeira ensanguentada. Aquiles puxou-o atrás do carro, com os cavalos a galope. Os reis da Grécia aguardam-no. Hoje saíste triunfante, Aquiles, diz Agamemnon. Vai tomar um banho e repousar. Depois faremos um festim em tua honra. Não quero nenhum festim. Empurra-os para passar, arrastando Heitor atrás de si. Ó Comoros, diz-lhe a mãe, na sua voz mais doce, destinado a ser veloz. Não queres comer? Sabes que não quero. Ela leva-lhe a mão à face, como se fosse para lhe limpar o sangue. Ele estremece e diz, para. O rosto dela fica vazio durante um segundo, tão breve que ele nem se apercebe. Quando ela fala, é numa voz dura. Já é tempo de devolveres o corpo de Heitor à família para fazer o funeral. Mataste-o e vingaste-te. Isso é suficiente. Nunca será suficiente, replica ele. Pela primeira vez desde a minha morte, ele cai num sono agitado e trêmulo. Aquiles, não posso suportar ver-te sofrer. Os membros dele contorcem-se e estremecem. Dá-nos a paz a ambos. Queima-me e sepulta-me. Ficarei a aguardar-te entre as sombras. Prometo que... Mas ele já está a acordar. Pátroclo, espera, espera, estou aqui. Abana o corpo ao seu lado. Quando vê que eu não respondo, recomeça a chorar. Levanta-se de madrugada, a fim de arrastar o corpo de Heitor à volta das muralhas da cidade, para que Troia inteira veja. Falo de novo ao meio-dia e mais uma vez ao entardecer. Não vê os gregos começarem a desviar os olhos dele. Não vê os lábios tornarem-se mais finos numa expressão reprovadora quando ele passa. Durante quanto tempo mais poderá aquilo continuar? Tétis está à espera dele, na tenda, alta e ereta como uma chama. O que queres? Pergunta Aquiles, deixando cair o corpo de Heitor junto à porta. As faces dela têm manchas de cor, como sangue derramado sobre mármore. Tens de parar com isso. Apolo está zangado, quer castigar-te. Pois castigue. Ajoelha-se e alisa o cabelo na minha testa. Eu estou envolto em mantas para abafar o cheiro. Aquiles, a deusa, aproxima-se dele em grandes passadas e pega-lhe no queixo. Escuta-me, estás a ir longe demais. Não vou poder proteger-te dele. Ele liberta a cabeça com um movimento brusco e arreganha os dentes. Nem preciso que o faças. A pele dela está mais branca do que alguma vez a vi. Não sejas louco. É só o meu poder que importa. Interrompe-a ele com um resmungo. Ele está morto. O teu poder pode trazer-me de volta? Não, responde a deusa. Nada pode fazê-lo. Aquiles põe-se de pé. Julgas que não vejo o teu regozijo? Sei como o odiavas. Sempre o odiaste. Se não tivesses ido ter com Zeus, ele ainda estaria vivo. Ele é um mortal. E os mortais morrem. Eu sou um mortal, grita ele. De que te serve ser uma deusa se não podes fazer isto? Eu sei que és mortal, diz ela. Coloca cada palavra fria como um ladrilho no mosaico. Sei isso melhor do que ninguém. Deixei-te demasiado tempo no Monte Pelion. Foi isso que te perdeu. Com um gesto quase imperceptível, aponta para a roupa rasgada do filho, para o seu rosto manchado de lágrimas. Este não é o meu filho. O peito dele agita-se com um soluço. Então quem é, mãe? Não sou suficientemente famoso? Matei Heitor? E quem mais? Manda-os até a mim. Matá-los-ei a todos. O rosto dela contorce-se. Estás a comportar-te como uma criança. Com 12 anos, Pirro tem mais maturidade do que tu. Pirro? A palavra mais parece um soluço. Ele virá e fará cair Troia. A cidade não pode ser tomada sem ele, dizem as moiras. O rosto dela resplandece. Aquiles olha fixamente. Vais trazê-lo até cá? Ele é o próximo Aristos Acaion. Eu ainda não estou morto. É como se estivesses. As palavras saíram como uma chicotada. Sabes o que eu passei para te tornar tão poderoso? E agora estás disposto a destruir tudo por causa disto? Com o rosto tenso de repugnância, aponta para o meu corpo supurante. Pronto. Já não posso fazer mais nada para te salvar. Os seus olhos negros parecem contrair-se como estrelas a esmorecer. Ainda bem que ele morreu, diz-lhe ela. São as últimas palavras que lhe irá dirigir.